seres primitivos que carregam por tudo parte ou nasce lá em vilão de seus mortos. Assim te levo comigo, tarde de maio, quando ao rubor dos incêndios que consumem a terra. Hoje chama indecentível, dá o mais desaturado. Surtamente lava sobre meus traços bons. Uma a uma, desesta lembra, deixava ainda palpitantes e condenadas no sono ardente. te levo comigo, tarde demais. Ignore. amor se esconde ao jeito dos bichos caçados. Perdido não há porque melhorar se conserve. Okay. Oh, almost forgot about my video.